Queca, quer casar com Zeca? Lolo, louca, Coca-Cola e sol. Marta, Maharish, meditação. Queca, quer casar com Zeca? Lolo, louca, Coca-Cola e sol. Marta, Maharish, meditação. Todo mundo sabe antes que acabe o tempo essa doideira. Se entende de onde veio e vai dar. Todo mundo sonha, o voo é livre, a vida brincadeira. De esconde, esconde, pega, pega. No passo certo, zoio aberto, sem marcar bobeira. Se chega, aonde chega. Bebe chope e faz revolução. Nenê, nova geração astral. Cacá cai de banda pro Nepal. Pepsi, eclipse, apocalipse. Todo mundo sabe antes que acabe o tempo essa doideira. Se entende de onde veio e vai dar. Todo mundo sonha, o voo é livre, a vida brincadeira. De esconde, esconde, pega, pega. Aonde chega? Todo mundo sabe antes que acabe o tempo essa doideira. Se entende de onde veio e vai dar. Todo mundo sonha, o voo é livre, a vida brincadeira. De esconde, esconde, pega, pega. No passo certo, zoio aberto, sem marcar bobeira. Se chega, aonde chega? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É bêbado, bebo, bebo até cair. Quando fumo, viro chaminé. Quando faço amor, eu quero mais. Quando jogo bola, sou Pelé, sou fomão. Eu quero, quero, quero, quero, quero, quero tudo pra mim. Quero mel, é meu, é meu, é meu. Depois pago o preço, eu mereço. Sexo, sexo, sexo, a mãe do Brasil. Salão de assunto que trazes à tona. Desci lá atrás, já esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Vou de muda para o Maranhão, que aqui não tem vez, que aqui não dá mais. A cabeça não. Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Vou de muda para o Maranhão, que aqui não tem vez, que aqui não dá mais. A cabeça não aguenta. Dias de outono, de amargura, lembro dos tempos de fartura. Maria Joana, todo mundo tinha. Maria Joana, todo mundo tinha. Um quarto só pra nós, um quarto pros convivas, cabeças tão ativas, todo mundo dando vivas. Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Vou de muda para o Maranhão, que aqui não tem vez, que aqui não dá mais. A cabeça. Não aguenta. Thank you. vejo quando olho no espelho. Em dias de muito calor, que esconde, que fica vermelho e finge que odeia o cupido e vira uma ideia do avesso só pra complicar a dor. Tenho um medo transparente, um desejo inconsequente de matar esse vampiro que vejo quando olho de frente. Pra trás do fundo do espelho, em cada noite de chuva, fico dando conselhos a uma cabeça viúva de um coração apagado na ponta do dedo da luva. Em cada noite de chuva, fico dando conselhos a uma cabeça viúva de um coração apagado na ponta do eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai derreter e o povo passa fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu. Desarmo com carinho as armadilhas que entravam meu caminho a uma vida natural. Mas sempre e o povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas devo que der, já sei que um dia vou morrer e o povo, ah, o povo. Thank you. raios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas eu, no que der, já sei que um dia eu vou morrer. E o povo, ah, o povo. I got no chance in jazz because I saw Brazilian songs. I sing samba, I sing frevo, I play pandeiro. I am a brasileiro. I have no, no chance. I have no, no chance. I have no chance in jazz because I sing Brazilian songs, Brazilian songs. I sing samba, I sing frevo, I play pandeiro. I am a brasileiro. I have no, no chance. I have no, no chance. I have no chance in jazz because I sing Brazilian songs. Brazilian songs, yeah. I sing samba, samba da gaiopo. I sing frevo, I play pandeiro. I am a Brazilian, yeah, a Brazilian. I sing samba, oh, oh, oh, machine. I sing. que vai ao céu. Prenda minha flor de mel, prenda minha pra provar. Uma erva galinha esverdeada e gostosa de chupar. E dá barato sim, e dá barato sim, e dá barato sim, eu, e tá barato sim. Vai bem com tudo, é bom pros rim, e dá barato sim. Entrei numa roda e me deram uma coisa pra provar. Uma erva galinha esverdeada e gostosa de chupar. E dá barato sim, e dá barato sim, e dá barato sim, eu, e tá barato sim. E vai bem com tudo, é bom pros rim, e dá barato. Xixi, xixi, chimarrão, criololé, liga como tem. Chimarrão, criolo, melhor, com muito gererê. Chimarrão crioulo, liga como o quê? Chimarrão crioulo, melhor com muito gererê. E dá barato sim, e dá barato sim, e dá barato sim, eu, e tá barato sim. Vai bem com tudo, é bom pros rim, e dá barato é xixi, xixi, chimarrão, criololé, liga como o quê? Chimarrão, criolo, melhor com muito gererê. Chimarrão, criololé, lelé, liga como o quê? Chimarrão crioulo, melhor com muito gererê. Chimarrão crioulo, melhor com muito gererê. Há mistérios na terra. Azul. anjo de fogo, um índio caranguejo e a velha jangada de Aguirre vagando no céu da manhã. Blue jeans enfiados, pegadas de Exu, segredos de um mago passando, surgindo de um lago azul. Há mistérios na terra toda azul. Oculto nas cartas, sob o pano azul, um anjo de fogo, um índio caingão e a velha jangada de Aguirre vagando no céu da manhã. Blue jeans em fiapos, pegadas de Exu, segredos de um mago passando, surgindo de um lago azul. Carne, osso, sal, Pra deixar que a gente sobreviva.